coração a chama acende. Brasil, pátria que surpreende. Bolsonaro, nome ecoa. No coração, a força ressoa. Em nossa terra, a esperança brilha.